e eu quis te ver. Se escreve o que acontece comigo e com você. Há décadas, escrever a nossa história. E os merecedor não é lembrado e não tem glória. Arte crônica, se escreve o que se vê. Se escreve o que acontece comigo e com você. Há décadas, escrever a nossa história. E os merecedor não é lembrado e não tem glória. Há males que vem para o bem não se rende ao mal. Quanto mais democrático pra mim, firmeza total. Cola na grade, compartilha sua tônica. De onde você é, por onde você anda. Deixa aí registrada sua história no papel. E que tenha como exemplo a poesia de cordel. Siga sua história e trilhe seu caminho. Se tá fim de ouvir a poesia, vem comigo. Relato dos meus manos, me identifico com isso. São histórias clássicas de amores bandidos com pensamentos confusos. Caminha a humanidade, a socialite põe madeira e diz que ali é arte. Refletem histórias, pensamentos como esse. O ser humano, seus falsetes, alguém que se assemelhe. Esse é o momento, a história acontece agora. Se tá fim de escrever essa parada, vamos embora. Na arte crônica, se escreve o que se vê. Se escreve o que acontece comigo e com você. Há décadas, escrever a nossa história. E os merecedor não é lembrado e não tem glória. Na arte crônica, se escreve o que se vê. Se escreve o que acontece comigo e com você. Há décadas, escrever a nossa história. E os merecedor não é lembrado e não tem glória. Pode pá, seja livre, escreva o que quiser. Dê asas à sua imaginação, escreva o que vier. Quantos e quantos devaneios por aqui. Mas a estrada que eu segui é o que me faz feliz. Escrever de Mandela, líder zumbi do meu povo. Celebrar a história e difundir uns aos outros. Imortalizar os saraus que acontecem nas quebradas. Chegar com a Kombi do rap, somar com a rapaziada. Planta uma semente e percorrer um novo caminho. E a rosa que brotar não terá mais espinhos. É nas quebradas que acontece o que nos identifica. Somos os autores do livro das nossas vidas. Vejo o exemplo das horas, do fuzil e do buço. Tony C, lapidando a vida dos vagabundos. Eu vi literatura no bar com o terno. E confesso, me identifiquei com todos os versos. Na arte crônica, se escreve o que se vê. Se escreve o que acontece comigo e com você. Há décadas, escrever a nossa história. E os merecedor não é lembrado e não tem glória. Arte crônica, se escreve o que se vê. Se escreve o que acontece comigo e com você. Há décadas, escrever a nossa história. E os merecedor não é lembrado e não tem glória. Arte crônica, se escreve o que se vê. Se escreve o que acontece comigo e com você. Há décadas, escrever a nossa história. E os merecedor não é lembrado e não tem glória. Arte crônica, se escreve o que se vê. Se escreve o que acontece comigo e com você. Há décadas, escrever a nossa história. E os merecedor não é lembrado e não tem glória. Eu podia ter feito uma música popular sofisticada, eu estava louco, mas também estava certo.